5-1, tem livre decolagem, sistema 7, o vento calmo. Meia 251 copiou, salve, está autorizado a decolagem da pista 17, o vento calmo. Celera 251, decolado 46, me comprou ali no 20, decimal 8, bom voo. Para nível 360, autorizado direto Lida. Azul, Alfa e Juliette, Corpo Tempo de Reboque, obrigado, bom dia. Thank you, Alfa e Juliette. No chamego do Recife, na frequência 1251 e alternado 133, decimal 25. Confirma para o alternamento 251. Chame Recife, na frequência 125, decimal 1 e alternado 133, decimal 25. 5133, obrigado, bom dia. Eu vou. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6225, com a Golf. Oceaner 6225, acione identificação, mantenha nível 180, vem na proa posição Golf. E chame no ponto de descida e informe que a pista só abrirá aos 45. Ah, afirmativo. Identificou, mantendo 180, da presente voando na proa da posição Bonfim. Ciente do Natal, o Chaneado 25, agradece. Oceaner 6225, ao abrir a pista, o senhor será o número 2, temos o número 1 no nível 260, prosseguindo para a bomba para iniciar a espera. Está afirmativo, está ciente, Oceaner 6225. Ideal de descida, Ocean 6225. É, 6225, descendo também para o Ocean. Poderia confirmar o nível para o Ocean 6225? Uma centena, o Ocean 6225, para iniciar a espera na posição Bonfim. Afirmativo. Livra o 180 para uma centena, aguardando o ordem Bonfim, o Ocean Controle. Controle Salvador, bom dia, o TAM 35 no 7. Órbita na posição bom, descendo 110. Eu TAM 35 no 7, acione identificação, desce em órbita para o nível 1110. Descendo em órbita para o 1110. Controle Salvador, voo no 759, informação 4. Chegou no 759, acione identificação. Deixe manter o nível 200 na chegada Bonf e prepare óbita na posição Bonf. Número 3 para aproximação. 200, considera em Bonf, Bonf. Nossa, estimando o Bonf do Salvador, não, para porém, temos duas aeronaves aguardando a pista abrir. Eu também não faço informação. T517 está sobre vetoração agora para sequenciamento, curve à esquerda na proa 220. Esquerda 220, T517. O limite dessa proa é o localizador, T517. Controle Salvador, bom dia, o TAM 38 no meia. Passa agora o 2110 para 1250. 18 no meia, bom dia, acione identificação. Chegada Mare, desce para o nível 150, programa espera na posição Mare. Está na chegada Mare para 150, confirmando para espera em Mare. 04 para aproximação, a pista ainda está fechada, abrirá aos 45. Sim, espera em Mari, vai programar então das 3896. Oceano 6225. Posso descer pro 080 em órbita? Ativo, Oceano 6225, desça para o nível 080, prossiga para a posição Pelo. Ah, positivo, descendo pro 080, Pelo agora, saindo da órbita 6225. Obrigado. Pelo 759, desça para o nível 1900 e espera na posição Bota. 1900, espera em Bota. E 517, desça para 4.000 pés com ajuste no 0 no 4, seu será o número 1 para a aproximação. 4.000 no 0 no 4, 3.517. Existe previsão de abertura antes de 45, senhor? Que a gente pode manter a proa e descer mais rápido aqui, se for o caso. Negativo, mantenha a proa e a sua vetoração. Estamos vetorando para aos 45, a pista vai estar aberta. 45, mais 10 minutos aqui então. Mantém 080-6225, Pelo não precisa fazer órbita não, né? Negativo, seu número 2 na aproximação, para fazer órbita na posição Pelo, está reautorizada sua descida para 5.000 pés com ajuste no 0 no 4. Tá, 5.000, órbita em Pelo, 6225. Salvador, da 3171, bom dia. 3171, bom dia. Prepara a Olha da Morte, vai aguardando. Confirma isso ainda? 3171, na saída da Olha da Morte, vai. Ô, controle 6225, voltando. 6225 ainda não tá com a X da 10, porque... só tá com a 17. Confirme pra mim, o grande lobo tá fora da 10? O ILS operando full, o procedimento será o ILS X-Way para pistão no zero. Ah, positivo, então tá operando full ILS então, é isso? Afirmo, após os 45, a abertura da pista vai operar full ILS. Ah, positivo, muito grato pela informação. Da 3896 atinge 150, vai ter que fazer espera em mar e concluir pela esquerda. 3896. Tá aguardando o papel? Agora, a senhora já tem a pedra da lista? Agora, leva. Agora, leva, obrigado. Solo Salvador, gol 1961-09 para a pista, tá vendo? Bora 961, foi encontrado uma DLA no sistema, é 0908, peço que mantenha enxuta aguardando o transponder. Confirmando DLA? Afirmo, 0908. 0908? Ok, eu vou falar com o seu da companhia de escuta. Entendi. No 961, nós estamos com o sinal do 12 e logo que puder a gente vai fazer contato para sair. Tente o 961. Tan 3597, tem condições de incrementar a razão descida? Tem sim. Ainda mantendo a proa, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0.4, tan 3597, incrementando a razão descida. 3.000 no 0.4. Ono 759 está reautorizado para o nível 060. 060, iniciando ordem sem Mário, tá 3816, mantendo no 50. 3816 está reautorizado, descida em órbita na posição Mário para o nível 100. Autorizado, descida em órbita na posição Mário para 100, tá 3816. 6225, está em pelo, posso descer para o 4.000 pés? Mantendo o 0, mantendo 5.000 pés, hoje não é 6225. Sim, 6225. 3517 para o localizador, curva esquerda na proa 130. Está autorizado o localizador, aguarde autorização da final do procedimento. Proa 130 para o localizador, está 3597. 7, após Moussul, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda após Irume, aciona 5534. Controle 120.8. Projeção 360 para o Galeão, pela antena do aeroporto, 7, Monto. Decola da 10 para curva direita, no terminal da El, Leda, Irume. O transponder 5534, controle 120.8, é o voo 1961-109, pronto para posicionamento. 961, aguarda um minuto para iniciar. Aguarda. Na 961, autorizado, pushback, chama táxi. Autorizado, push, chamada para o táxi com o 961. Então 3171, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3171. Então 3171, autorizado, Guarulhos. Via Pesulo 10, após Tabaté. Nível 320, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Mótima. Aciona 553. Correção 5524, controle 120, décimo 8. 120, pronto, bom. Para a posição pelo, gol no 759. Agora para pelo. Rio 5973, acione identificação, chegada Mari, reduza para 220, desça para o nível 1960. 4040, autorizado com fins, Zulu 21, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5526, controle 120.8. Como sul, mantendo 050, é 2318. 7, 6, 6225, está sob vetoração, curva direita na proa 280. Direita 280, sob vetoração, Oxa 6225. O gol no 759, deverá disputar mais uma órbita em seu. Negativo, gol no 759. Mantém a velocidade reduzida. Negativo, agora. Controle mantém 5.000, o último é 2.5. Afirmativo, Oceania 6285, vai seguir tráfego à sua esquerda informado. Afirmativo, grato, Oceania 6285. 6517, desça para 2000 pés, está autorizado ao final do procedimento, o ILS X-Ray. Ok, 2000 está autorizado, já estabilizou agora no ILS 3517. Vale a transferência. Paulo Salvador, gol 1961 para o táxi, 120 a bordo, 3 horas 50, Campinas como alternativa. Gol 1961, autorizado táxi via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, Mugu. Cruzado no 014, via parte, utilizando Índia, ponto de espera da 10, torre 18,95, gol 1961, bom dia. 225 para o localizador, curva à esquerda, proa 150. Esquerda 150, solicita descida, Ocean 6225. É para 2000 pés, está autorizado o sinal do ILS, o ajuste no 014. Afirmativo, ajuste no 014, descendo para 2000 pés, está autorizado já o...